Tenê 6311, decola 57, controle agora, 1935, tem um bom voo. 1935, graças, bom dia, agradeço a colaboração. Controle de Salvador. O bom dia do Oceano Air 6311. Xenem é 311, contato radar, saída da El, sobe para o 3620, vigilante. Da El 3620, caso possível, direita da El direto ou Leda. Autorizado, Leda. Muito obrigado, 6311 do Oceano Air. Gol no 982, solo 58, direita 121, décimo 9. Ao livrar, no 219, gol 19. Tá bravo, Salvador? Você vai decolou de Costa Azul, vai com proa de Vera Cruz, vai mantendo 500 pés, 3 a bordo, código alocado é o 0165, Romeu fica bravo. Mantenha 500 pés, vai passar fora da barra, frequência de coordenação, Romeu fica bravo. Bravo. Autorizado táxi via Juliette. O senhor irá para o pátio 1, no portão 05. Juliette, pátio 1, 05, gol 98. Salvador, Olympus 48 para o táxi. Na ONU da Oceania. Consigo. Afirmativo, senhor. Eu ciente aí do trabalho que vai dar o senhor, porém a gente está um pouquinho em cima aqui com o horário. Gostaria de saber da probabilidade e ciente também do nosso de coordenar com o centro Recife Brasília de abrir uma sessão e botar a gente pela pelo Zulu 2-1. Zulu 2-1? Só um momento, eu vou checar com ele. Agradeço bastante, qualquer nível serviria para nós. Solo Salvador Rio 9640. Rio 9640, tá pronto? No parte 3? Não, ainda não tá pronto, é apenas para tirar uma dúvida nossa aqui. A subida Arbor, Eleva, decola 3 milhas, curva direita para o A280 para interceptar a 259, positivo? Arbor é a antiga Gole, é a radial 259 na radial da Arbor, e estende até Eleva. Então intercepta para o Zulu 17 e o resto conforme a rota do plano. 2000 a terceira milha na proa, para evitar o abatimento. Afirmativo, gente. Obrigado. Diga agora. Olympus 48, tínhamos informação, o pessoal da Infraero fazendo a poda da área gramada, talvez na Hotel ou na Delta. Tá avistando alguém? Estou visual com o pessoal aqui da base, na Hotel aqui. Já foi coordenado com eles a nossa passagem. Tá ok, então pronto o cruzamento? Tiro bom. Cruzamento autorizado, Olympus 48, táxi via Delta, Alfa, Reporte para ingressar Pátio 1 via Juliette. Táxi autorizado Delta Alpha, reporta para ingresso no Pátio via Juliette, o 48. Chenai, M3 do Nono? Pronto, obrigado. Ok. Após Leda, seu voo a Sagaz, M3 do Nono. Olha, senhora, agradecendo bastante o Chenai, M3 do Nono. Muito valeu, muito obrigado, desculpa o trabalho extra. Controle, Salvador, Chenai, 250, transfere da mais. Xenem 250, sem identificação. Esse mantém o 060 na chegada Mari. 060 na chegada Mari, poderia depois de voltar? Utilizado ETAP 6250. Utilizado ETAP 6250. Na esquerda eu vi aquilo, na sequência Índia, ponto espera 1286, altímetro mini 14, bom voo. Lima Golf Delta, clear descent 2000 feet, altímetro 7104. And clear to intercept the final approach. Down, clear down to 2000 and clear for the approach, Lima Golf Delta. Autorizar Juliette, parte 1, Índia e ponto espera 1286, com POB 195. 5, boa viagem. Capitão. Controle Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, Salvador, prossiga. Bom dia, senhor. Está decolando do Costa Azul, destino é o CIA. Está mantendo 500 pés, acionado 0140, 2 a bordo. Sente, 0140, não recebo o seu transponder, o Papá Romeu Lima. Mantenha 500 pés, seu cruzamento da final está autorizado antes do marcador externo. Vai passar antes do marcador externo, o Papá Romeu Lima. O senhor já vai receber o transporte, acabei de decolar, senhor. Gente, não aguardo. Qual milho mil estacionado à altimetria? Afirmativo, senhor, está mantendo 500 pés, 0140. Ok, estou recebendo o alfa apenas, não estou recebendo a... agora sim, 0.05, 500 pés, o Papa Romelho. 1.0, o vento 1.20 graus, 1.0 nós. Ganhar a decolada, pistão 0, Olympus. Cuidado, recebe, chega para lá. Lima Golf Delta, complete fine approach, contact tower, frequency 118.6. 18.6, Golf Delta, have a good day. Livre descida para 2 mil pés, o ajuste no 014. 2 mil pés, no 0462. Papa Papa Lima Golf Delta, very good morning, just coming up outside the hour marker. Lima Golf Delta, good morning, continue your approach, stand by land clearance, runway 10. Delta. .48, decola aos 1-1, chama agora o controle em 1-1-9.35, bom voo. 1935, bom dia. Papá Romeu Lima, reporte para pouso. Vai reportar, senhor, mais 30 segundos para o pouso, vai reportar visual. Positivo. Decolar na pista 17, curva direita. Sai restrito inicialmente no meu pés, agora liberação do controle 1935, flor 186, acione 5054, Romeu, tchau, Alex, aí. Salvador, muito bom dia, Olympus 48. Olympus 48. Confirmando, o controle vai ser 1.9.8, ok? 1.9.8, já teria o PV? 50, Olympus 48. Viagem 286 da presente, o meu Charlie, é que sai. Lima Golf Delta, could you confirm gear down in lockup? So establish gear down in lockup. Lima Golf Delta, clear to land runway 10, the wind is 120 degrees, 12 knots. Land runway 10, Golf Delta. Confirmo. Thank you. O Papa Romeu Lima já desloca um pouco. Frequência livre, Papa Romeu Lima. Livre, seu grato, vai reportar para decolar. Volta para ingresso, pistão no 7. Bravo, chame Salvador em 1198. Zero, autorizada final 10. Autorizada final 10, meu 250, repito 3. Aceitando. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Condições visuais, vamos passando através do farol da barra. Vamos ver, acho que é bravo. Eu confirmo o código que está acionado? 657. Romeu, te alexei, alinhar e manter inicialmente. Nome da Alfa. Para qual tem de nome da Alfa? Autorizado Salvador, a mil pés, na ré forte. Até 20 milhas, pista 17, curva à esquerda. Transponder 01171, no controle 119 decimal 35, torre 1118 decimal 6. Gente, 110 com 10 ventos. Papa Lima Golf Delta Underground to 16, confirm your destination, your parking place. Aerostar, I believe. Roger. Aerostar hangar, turn right and the call ground 121 to small minor, Lima Golf Delta. Pegamos Papa Papa Lima Golf Delta, coming up ahead of the end, Airstar. Romeu Charlie X-Ray, decola aos 1-6. Chama agora o controle em 1-19-8, tem um bom voo. Uma hold short, Juliette. Só Juliette, Golf Delta. O gol 1397 193 para Guarulhos, confirma. Autorização Guarulhos, 1380. Gol 93 Guarulhos, aguarde cópia. Solo trip 5595. Trip 5595, Léo, já aprovado, 1-2 para cópia. Tá, no seu guarda. Bom dia, Papa Tango Romeu, Charlie, isso aí. Papa Tango Romeu, Charlie, isso aí, mantém tudo. Tomei ao time 2014, boa viagem, de novo, Garofa. 8-6. Chama 6250, complete final, chame torre no 86. 86, graças. Slice, reporte do farol da barra. Presidente, reporte do farol da barra, Romeu, T-Rex. De pouso, não, no 0. Sim. De pouso, não, 0, 6250. Livre estacionar no pátio 4, chama pronto para o táxi com ida November Alpha. Papa, Papa, Lima, Delta, Creature, Enter, 801, and then Taxi Lima, and Mike, call me on Quebec to cross 1-1735. Hey, Lima and Mike, call for crossing 35, go Paulo, bom dia, Gol no 397. 397, São Paulo, Congonhas, já aprovado, número 3 para cópia, escute a November, 1014 no altímetro, só um instante para cópia, número 3. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3602, informação November, Porto Seguro. 3602, November, confere, 1014, já aprovado Porto Seguro, é o número 4 para cópia, só um instante, TAM 3602. Na sua escuta. Aí, corredor aqui, né? Ficar atento, vou é 250, passar travado. Xené 6250, autorizado pouso na 10, o vento 120 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 6250. Papatango, Romeu, Charlie X Rei, acione 5125. 5125, Romeu, Charlie X Rei. O vento vai assinar para a força. Gente, frequência livre, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Cabral. Bravo. 1983, aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via Upeslu 21, trivia, restante conforme a rota do plano, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, força curva direita, subida, arbor, transição Elefa, onde intercepta a aerovia, controle 11935, a torre 186, transponder 5112. Guarulhos 360, via Perzulo 210, após a falha em rota do plano, vou decolando da 10, mantendo a reta até 2 mil, terceira fila. Cruzadinha, vem Xané 6250 no solo 22, libera a direita e chama 121, décima 9. Ao livrar a direita, 219, 250. Abatango Romeu Charlie X Rei, sub para nível 05. Confirme? Autorizado, Papatango Romeu Charlie. Paulo, Oxané 6250, livrou, direção na alta. Oxané 6250, táxi autorizado Alfa, Juliette, o pátio 1, portão 2, chame para ingressar no pátio. Alfa, Juliette, pátio, pro portão 2, é para ingressar no pátio. solo, voo no 397. Chegou no 397. A gente já está pronto para o pushback no 03, seria nossa autorização? Voo no 397, vamos para a cópia. Voo no 397 autorizado para São Paulo, nível de voo 360 pela UP Zulu 16, pista 10, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119.35, torre 119.6, transponder 5117. Só confirma a subida, por favor. Dael Leda Bridge, gol no 397. Autorizado São Paulo com ONG, nível 360, via uniforme Zulu 16. Decolada 10, curva direita, subida Dael Leda Bridge. 1935 controle, aciona 5117. Gol 1397, push back. Oceaner, Bay 250, regressão do pátio, para o portão 2. Ativa, Sané 6250. No 397, pode iniciar? Bom, no 397, após o Oceané 6250, sua esquerda, você está autorizado a fazer o pushback. Após o Oceané, está autorizado, bom, 397, mataque. O Rio 9640, no parte de carga, pronto para pushback e acionamento. Solo Salvador Rio 9640, está no parque de carga, pronto para pushback e acionamento. Rio 9640, autorizado pushback, reportando para o táxi. Chamará para o táxi, Rio 9640. Como já tem autorização do trip 5595? Trip 5595, autorizado em Léus, nível de voo 160, pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto, Ilhéus, controle 119.35, torre 119.6, transponder 5116. 606, informação Mike, passo 200. Bono 260, sem identificação. Chegada Mari, desse mantém o 050. Pronto. 0, Bono 260. 2.